vamos sorrir. Venha tudo o que vier, contigo ao meu lado eu sei que sou melhor. O amor é para mim música de bem-querer. Tenho força para lutar.